Tenta essa frase aqui, Marcelo. Vê se tu consegue pegar aí de ouvido. Ouviu? Fazer outra agora. Aí tenta emendar essa com a outra. Tá usando Roland Synthesizer GR. GR30. Legal. Então agora tu pega o traço que tu fez, tu faz tipo uma arrastada assim no slide, entendeu? Porque esses sintetizadores, eles cortam muita nota. Aí quando tu faz uma nota, ele come um pedaço da nota, né? Aí tenta fazer tipo um slide assim quando tu fizer a frase, não tocar nota por nota palhetando. Tenta fazer o slide junto. Aí dado. Isso, aí as duas notas últimas, tu, em vez de tocar uma por uma, tu toca a primeira e a outra tu arrasta. Toca a primeira e arrasta pra segunda. Isso mesmo, isso aí. Aí põe um vibrato. Quando tu terminar a frase, tu põe o vibrato. Que aí dá um charme mais, assim, a mais. Porque senão fica muito seco. Eu não sei se esse GR30, ele... Esses samples aí de gaita, ele tem uma sensibilidade boa pra isso. Mas se tu for usar só a guitarra, aí usa o vibrato. Mas escolhendo qualquer timbre aí. É bom esse GR30, Marcelo, ele tem uma boa resposta, assim, de dos outros instrumentos, tipo piano, sax, etc. Ele só funciona com... Porque eu ouço muito pessoal tocando muito pads nele, aqueles pads, strings e tal. Fica bem bonito o som com... Quando faz um acorde, toca com esse... Com esses simuladores aí. É, no piano fica meio esquisito mesmo. Eu tenho usado aqui um plugin que também simula esse tipo de coisa. Ele dá um monte de nota no, fora do arranjo. Porém, pra pads funciona bem aqui pra mim. Quando eu uso pads fica legal. E pra solo, assim, alguns solos também fica bom. Alguns instrumentos de solo, como flauta, por exemplo. Flauta fica bem bonito. Mas é bom conhecer a harmonia, cara, porque a harmonia que é a mãe da música, né? Conhecendo a harmonia da música, tu sola qualquer coisa, porque aí tu já tem a ideia do campo harmônico que tu tá tocando. Aí é mais fácil pra tu descobrir as notas e fazer as melodias e tal. Esse lance do ouvido... Tem que regular essa porra. Pô, e minha guitarra também, bicho. Minha guitarra tá parada aqui. Tem que trocar trastes. Tem que comprar uma ponte nova. É isso aí. Pois é, aí tipo, o cara conhecendo a harmonia, velho. Aí tu vai acostumando e tal, com os acordes, teu ouvido vai acostumando. Quando tu vai ouvir a música, tu já identifica logo, assim. Aí a harmonia já vai embaixo do dedo, entendeu? A melodia já fica embaixo do dedo por causa do... Que tu já tenha, já passa a ter o conhecimento da estrutura harmônica daquela música lá, tocando, etc. Vamos deixar de falar pra tocar. Yes. E aí, Tom? We should harmonize. Hello, Tom. What's up? You want to play? How about just like a... jam some harmony. If you want to make the chords, I can try follow. We can play over E minor. I think it's a good way to us. E minor and I don't know. Your choice. C major. Do you like C major? Sure, E minors. Hebrew. Somewhere over here. Do you like C major? Well, so, do you want to do 2-5-1 off the E minor? Yeah, we C major or D major. I would assume. We can play. C and Mi, C and E minor. C major, E minor, G. So no, if you did the here's your E minor. That's D major. C, E, and A minor. I think is a good. Do you think? Oh, F, F two, D. No. C, E, and F and G. What do you think? That's alright. What do you think? This. That's good. Two. Whatever you have in mind, man. Yeah, just give it a try. It's fun. Thank you. Agora, um blues. That's a blues. E E7 A and B. Traditional blues.